Eu sou mesmo. Ah, o Maruron. O Maruron já soltou cada pérola nesse podcast. Nesse meio tempo, né, cara? Não, o Maruron, cara, se for fazer um top 10 no Maruron, cara, olha. Sinceramente, tem umas coisas que terão que ser censuradas. Senão a grande. Falar em censurada, que fim deu aquela história minha que eu fui lá na boate. Tem gravado ainda? Cara, eu não lembro. Tem gravado no final. Eu acho que a gente botou, né, cara? No Sim. final de algum episódio tem a tua narrativa bizarra. O Proibidão sobre... Maruron, cara. Tem o Proibidão na íntegra, cara. Mas assim, ai, meu Deus do céu. A pessoa tem que assistir, tem que ouvir até o final. Olha, eu nem sei qual é o episódio, eu cara. Eu também não lembro qual que é, cara. Mas é um assim. Eu quero esquecer, na verdade, mas a internet não esquece, Maruron. Meu Deus, apesar de nós estarmos relembrando causos de Maruron, hoje nós estamos com o pessoal do Fobia, cara, que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. O pessoal do Fobia é o pessoal que desenvolve um jogo de terror com uma temática bastante clássica e ao mesmo tempo diferenciada. Vamos dar um alô pra essa galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Marco e Thiago? E aí, pessoas? Opa, e aí, galera? Tranquilo? Beleza, pessoas? Bom, eu gostaria que vocês começassem falando... Primeiro, deixa eu falar, né? Eu acho que o Fobia, ele se destaca não só pelos gráficos, mas pelo pouco, principalmente pela demo, né? A demo teve muito destaque, cara. Até o Max Gameplay, ele fez uma gameplay se for ver os comentários da galera, são muito positivos e não à toa. É muito bonito e tem ritmo a gameplay. Então é por isso que a gente chamou os caras pra gravar aqui. Até lá no nosso site já tem uma entrevista com eles, já tem screenshots do game divulgados que eles trouxeram com exclusividade pra gente. E hoje estamos com o Marco, o Thiago, com o Matheus e com o Maruron pra falar sobre esse jogo, tá bom? Então depois da vinheta eles vão apresentar esse jogo, cara. E vocês, na boa, se vocês ainda não viram as imagens e muito mais, fica aí que a gente já volta. Oh, você está ouvindo ao Pixel Nerd. Here we go again. Pois bem, galera, eu gostaria de começar esse papo perguntando aqui pra vocês de quem foi a ideia, como que, cara, bora fazer um jogo de terror e bora, qual foi o motor gráfico, por quê? Detalhes. Foi... Beleza, vamos começar, cara. Na verdade, eu sempre sempre estudei muito 3D, né? Já tenho acho que mais de 10 anos aí que eu brinco, vamos dizer assim, com 3D. E eu sempre tive vontade, desde criança, né, de produzir. Então, sempre gostei de jogar bastante, mas a minha ideia sempre foi produzir. Mas eu nunca achei que eu ia ter uma qualidade nos meus trabalhos assim, excelente para poder fazer um jogo, né? Então, resolvi focar bastante tempo da minha vida. Estudando ali o 3D em si. E quando eu achei que eu tava com um nível já, vamos dizer assim, razoável pra bom, eu falei assim, vou começar a fazer um joguinho aqui. Sempre gostei de puzzle e escape room, né? Então fui atrás ali de criar ali dentro da Unreal Engine um escape room bem básico. A ideia era, a primeira ideia na verdade era um hospital. E aí o nome Fobia veio de iriam ser salas, né, e essas salas você ia passar por algumas fobias, tendo que resolver alguns puzzles. Saquei. Só que eu sempre tive um problema muito, mas muito grande com programação, que, cara, sou um zero à esquerda, não sei fazer nada de programação. Programação é coisa complicada pra mim. Então, eu conheci o Marco através de um outro modelador que trabalhava junto comigo numa empresa. Tá, então ele tá falando é o Thiago, né? Isso, sou eu, Thiago. Desculpa, acho que eu não falei o nome no começo, né? Então, eu conheci o Marco através de outro contato, um outro modelador. A gente trabalhava pra mesma empresa fazendo um freelance, né? Eu falei pra ele, cara, tô com umas dúvidas aqui, né? Tem como você me ajudar aí a desenrolar esse joguinho, né? Me dar algumas dicas. Aí eu lembro exatamente, foi mais ou menos assim. Marquinho, ô cara, pô, legal isso aí que você tá fazendo, mas... Bacana! Mas o que você acha de fazer um negócio de verdade aí? Vamos fazer um negócio de verdade. Então o Marco, foi o cara que resolveu encarar uma jornada mais densa na parada. Eu falei mais ou menos isso. Tá legal, mas que tal a gente refazer do zero aí? Que tal a gente fazer vai ficar bom. Olha, tá meio Baldur's Basic, que tal a gente dar uma, né, deixar um pouquinho melhor isso aí. Tá bom, mas tá ruim. É. É, não é que tá ruim, mas tá, vamos fazer de novo aí, né? É, e esse de novo que a gente fez foi de novo tudo, zero. A história do jogo, o jogo em si, as modelagens que tinha aí, eu acho que a gente não tá usando nada do que tinha, foi tudo refeito, então foi. Vamos fazer de novo mesmo. É, caraca. Esse vamos fazer de novo aí já aconteceu algumas vezes, né? Então. É. Então vocês são perfeccionistas, no caso. Muito. É, inclusive, essa demo que a gente tem hoje. Também, se você for olhar a demo antiga, não tem nada a ver, porque a gente melhorou todos os aspectos. Tá gráfico, louco, cara. Mecânica. É que assim, eu tô falando tá louco, porque antes já tava muito bom. E agora eu tô muito curioso pra saber como que vai estar essa demo, cara. Então, a gente é perfeccionista em tudo, tipo. Eita! Não importa, tipo, vou colocar um sonzinho, tá, mas peraí, mas esse sonzinho vai casar bem com a cena, tem qualidade esse som, é tudo mesmo, né? Principalmente com a história, embora a história do Fobiant meio que não divulgou muito, porque isso é parte do jogo, a história. Não vai entregar os plot, né? Exatamente, e tem muito plot. É. Fobia não é um jogo padrão e clichê, como a história é clichê de, sei lá, de fantasma e acabou, não. Tem muita história por trás, muito background aí da história. E a gente colocou muita qualidade nessa história também. Então até nisso a gente é muito perfeccionista. Cara, o Maru, dos canais de terror aí, de tutorial, o Maruron é um dos canais aí que mais fala sobre jogos de terror, né, Maruron? E a gente jogou um jogo, cara, aqui em casa, um tempo atrás, que eu não lembro o nome do jogo pra piorar, mas eu vou deixar no post assim que eu lembrar. E ele é um jogo, assim, muito bem feito. Gráficos bem feitos, é uma história bacana. Só que a jogabilidade dele não era nem a movimentação dos personagens. Era o fato de que o jogo era meio difícil, um pouco confuso. Só que... qual era o nome daquele jogo? E assim, não lembro o nome, cara. É da véia, a véia que sai correndo. É, o jogo da véia que sai correndo. Eu só lembro disso, cara. Era horrível, porque, tipo assim, era um negócio... O jogo era mais stealth. Você praticamente tinha que estar se escondendo. É. Daí qualquer barulho que você fizesse de um véio pelado atrás de você. Né? Eu acho que essa é verdade, parte do jogo. Cara. Meu Deus. Eu sou mesmo esse, cara. Eu sei que sabe joguei. Que jogo é? Sei, mas eu lembro o nome agora, mas eu sei que cara. Jogo é esse. É, então, véio é do Titanic que conta ela, tá ligado? Vou achar aqui, tipo, vai falando aí. Você vive a história dela. Sei que era ruim demais, cara. Então, ó, esse que é o lance, cara. Às vezes eu acho que não resolve muito o jogo ter gráficos bonitinhos e cutscenes. Uau, nossa, cara, mas tipo, a jogabilidade não for boa. Por exemplo, eu prefiro 10 zilhões de vezes jogar o Silent Hill 1 com aqueles gráficos pai, porque a história de jogabilidade é melhor do que esse jogo aí, que tem uns gráficos bonitos, mas tu tem que ficar debaixo da cama toda hora, cara, é um saco. É verdade, tinha que se esconder no armário, depois sair do armário, respeitando aí as coisas. Remothered Tormented Fathers é o nome do jogo. Isso, ele não tem. Eles falaram demais esse jogo pra mim. Cara, o jogo que começa tão bem e termina tão mal, ele tem uma proposta tão boa que você é uma agente social, você vai atrás de uma criança que tá desaparecida, e, mano, tem um plot lá no começo, você descobre, só que, tipo, você tem que ser tão forte pra começar, e quando você morre, você volta tão atrás. Então, cara, sobre isso, e os jogos de terror em geral tem essa dificuldade, tem jogo de terror que eu não termino porque ou eu fico tonto, ou eu acho muito difícil, ou eu fico muito cagado de medo. Qual foi? Eu acho que Layers of Fear 2, que, cara, nossa, jogo bonitão. Nossa, Layers of Fear, eu quase passei mal, cara. O Matheus na live quase vomitou e, tipo... É um jogo muito bem feito, só que você passa mal durante o gameplay. Então eu acho que os jogos de terror hoje, eles têm que ter um equilíbrio foda de jogabilidade. Eles não podem deixar de ser divertidos. Às vezes os jogos de terror eu vejo eles se preocupando muito em ser ultra realistas, mas esquecem da parte da diversão. Resident Evil, na minha opinião, consegue casar muito, cara, bem pra caralho, isso tudo, os puzzles e tudo mais. Queria saber de vocês primeiro, o que vocês estão pensando pra deixar o gameplay assim, bacana, sem deixar cansativo e só focar no terror. E quais são as inspirações de vocês pro Fobia? Você já falou uma das inspirações aí, que é o Resident Evil. Acho que é a maior referência nossa. Então, tipo, a gente tem aquela jogabilidade lá, que ele leva e traz de itens. Você tem as combinações de itens, tem que... Como se fala? cuidar bem de, da quantidade de itens que você pega, o que, que você deixa, o que, que você não pega, pra não lotar seu slot. Então, tudo isso a gente pegou como inspiração no Resident Evil. É, a ideia realmente é que seja um survival horror. E o que, que acontece? É, eu até brinco com o Marco que hoje um jogo, hoje, o mínimo que ele tem que ter é um gráfico bonito, né? Esse é o mínimo. Sim. Porque hoje com a Unreal Engine, com, cara, hoje muito indie consegue fazer, o pessoal que às vezes não precisa nem ter muito conhecimento e já consegue fazer um cenário bonito ali. Então acho que o mínimo que você tem que entregar hoje é um gráfico bonito. Então, esse é um dos pontos. É, sobre o gameplay do Fobia, a gente tenta sempre mesclar também essa ideia de não ser monótono demais, mas também não ser ação pura para não virar um FPS, e tentar e equilibrar com os puzzles, equilibrar com os segredos, com os mistérios, sempre deixando aquele quesinho de tipo, ah, quero saber o porquê que aquele negócio tá ali, cara. Ou então esse documento aqui, o que, que esse documento tá falando. Então a gente tenta mesclar, não ficar jogando jumpscare na cara de quem tá jogando a todo momento, e tentar criar um equilíbrio ali mesmo do gameplay, pra ele continuar avançando e querendo saber o que tá acontecendo, mas de uma forma legal, né? De uma forma que você vai progredindo no jogo e vai descobrindo e vai acontecendo as coisas conforme você vai andando no gameplay do jogo. Então essa é basicamente a ideia. A gente tenta, através do som, através do gameplay, das vozes, de tudo que vai passando ali, tentar um equilíbrio entre tudo. A gente não entende de uma coisa só, né? E ficar chato por causa disso. Caraca, eu tô revendo aqui a demo. Já levei um cagacinho. Tem uma grande observação, cara. Mano, a menina, exato, foi bem na hora que a menina levantou na banheira assim, eu, puta merda, cara. Bem aí. Vocês têm alguma inspiração em Fear? Pode perguntar. Fear, porque Fear foi um dos primeiros jogos que surgiu de terror, assim, que ele colocava a menina aparecendo nos momentos muito randoms, sem ela fazer muita coisa, mas que dava muito cagaço. Não sei se vocês já jogaram Fear. Se, por exemplo, você ia de frente pra uma escada e ia descer a escada. Quando você tava descendo, a menina tava em pé na escada olhando pra ti, cara. Tipo, isso na época, quando saiu Fear, que eu nem sei a data, mas era muito bom, tá ligado? E essa menina lembra muito a menina do Fear. Eu particularmente joguei bastante Fear, eu gosto de Fear, só não gostei muito do 3 lá da época, mas... Também não gostei muito do 3, o, cara. O 1 e o 2 pra mim foram os pioneiros, e vamos dizer que essa menina pode ter tido sim uma inspiração, porque querendo ou não, tudo que você cria é uma cópia, não sei se uma cópia, né, mas é uma referência de coisas que você já viu, né, então você pode ter referência de chamado filme, né, de outras coisas, então você tem aquela mescla na sua criação, né, de várias coisas que você vai aprendendo com o tempo, e acredito sim que pode ter sim uma referência bem grande à menina do Fear. Não, ficou bom demais, pô. Bom demais, da hora. Sabe uma coisa que eu lembro de um jogo, cara, que eu assim, dificilmente eu tenho susto. Mas na época, assim, antes existiu o YouTube... Pera, deixa eu abrir um parênteses, desculpa, cara. É que tu tem um canal... É que tu tem um canal de terror, tá ligado? Sim. O Maruro ergueu um canal de jogos de terror, cara. Sem tomar susto, cara. Sim. Mas qual que é a virada da parada? É que, justamente pra ele não tomar susto, ele termina todos os jogos de terror. Então, ele consegue ensinar muito bem a galera a passar onde muita gente não passa, tá ligado? Então esse aí é característica... O fecha, eu ensino como é que você passa lá. Mas enfim. Cara, eu tive um susto, cara, quando eu joguei o Alone in the Dark 2. Quantos anos você tinha? Eu tava jogando só... Cara, não sei, cara. Tipo o quê? Talvez uns 15, 14 anos? Eu lembro que eu tava sozinho na casa da minha tia, no escuro, daí eu comecei a jogar aquele jogo, lá nisso me falar que era jogo de terror. Aí, tipo, o jogo prosseguia pra um lado, eu resolvi voltar e abrir a porra de um portão que tava trancado. Aí o jogo, ele dá um raio, cara, tão perto, e no claridão do raio aparece uns fantasmas e some. Mano! Dá aquela piscadinha nos fantasmas, piscadinho lá embaixo, né? Cara, vai tomar no cu, mano. Tipo, aquele barulho de piano que sendo martelado, vai se ferrar, cara. Eu nunca mais joguei, depois só fui jogar. Fui jogar, tipo, depois um pouquinho mais velho, que daí eu já. Né, já mais pulhões, né? Cara, eu também tive um baita de um cagaço com um jogo primeira vez de jogo de terror, mas o clássico dos clássicos, o Half-Life, ou como disse popularmente, Half-Life, o primeiro, que, cara, tipo, tinha muita cena de terror. Querendo ou não, o início do jogo é um jogo bastante de terror, e eu era criança. Então eu lembro que eu tava sonhando com a parada, e a minha mãe foi me acordar e eu tomei um cagaço violento, meu amigo, que, tipo, devo ter borrado as calças, tá ligado? Ah, quando eu era menorzinho, digamos assim, eu tinha muito medo de Silent Hill, cara. Silent Hill era o jogo que me pegou. Silent Hill foi o jogo que me pegou, eu não consegui, naquela idade eu não consegui zerar, cara. Eu não consegui abrir Silent Hill, cara. Então, eu nunca abri Silent Hill na minha vida. No meio disso tudo. Eu tenho medo, cara. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu cortar aqui. Não, agora minha vez. Cara, vocês fizeram a referência do piano Silent Hill 1, né, cara? Com certeza. Porra, cara, vocês estão foda pra caralho, mano. Agora agora vocês ganharam o Marunou, tá ligado? Agora o Marunou se encontrou. A gente tem mais uma referência que presta bastante atenção, que é a cadeira de roda andando sozinha, cara. Cadeira de roda, cara, tô ligado que cadeira de roda no Outlast. Até a ordem, cara, de tocar o tecladinho tá a numeração, cara, ali, cara. Eu acho que era mais ou menos isso. Puta merda, cara. É, o que a gente fez ali, nas coisas do Fobia, é bem random, na verdade, né? Então, assim, a gente criou um sisteminha, na verdade o Marco, né, programador aí, criou. Eu sou da ideia, né, ajudei da ideia. O que foi ele? A ajuda foi falada, né? Faz aí que... Mas qual que é a ideia? Todos os puzzles, eles são modulares, né? Então eles mudam conforme você começa o gameplay. Então, por exemplo, as senhas, quando você começa, nenhuma senha é igual no mesmo gameplay. Então, por exemplo, você tem o cofre, o primeiro cofre lá, você vai começar o gameplay, é uma senha. Se você falar assim, ah, vou jogar de novo, vai tentar colocar a mesma senha, não é, porque ela muda a cada gameplay, né? Então a gente conseguiu... Caramba. Criar uma aleatoriedade aí pra gente poder não deixar fácil pra galera sair passando, né? Vai um tutorial no YouTube ali. Exatamente, tipo, eu já me ferraria, né? Porque, tipo, eu sempre pego os padrões de tudo, coloco lá, senha é essa aqui, ó, põe aqui e passa. Não, daí já não, né, cara? Mauro vai fazer o tutorial. Então, galera, tutorial aqui de Fobia, detonado. Obrigado. O conceito pra resolver as coisas são os mesmos, mas as respostas são sempre outras. Não, mas pô, isso dá uma bela variada. O Resident Evil 2, que tem as duas campanhas, jogo de volta, boa parte dos puzzles acaba sendo o mesmo, assim, você só precisa repetir, né? Aí, querendo ou não, acaba ficando repetitivo. Sim. E já dá uma bela variada. Viu? Mas o Silent Hill 3, cara, tinha um lance de... O 2 e o 3, tinha um lance de você mudar a dificuldade dos puzzles. E daí ficava mais difícil. Eu sei que do Silent Hill 3, cara, eu não conseguia resolver porra depois nenhum, cara. Era muito difícil, cara. Tipo, era texto. Uma que tinha que traduzir, outra você tinha que... Você tinha que interpretar, cara, os números. Daí falava sobre um cara que comia a orelha, que arrancou o braço. Daí você tinha que, tipo, pegar como base a tabelinha de número ali. E supor que era um corpo. Cara, eu sei que era um negócio insano, sabe? Eu só consegui com detonar na internet. Pois cara. É, galera, dá pra ver ali no gameplay que tem alguns puzzles, assim. O que vocês pensam em puzzles? Cara, eu particularmente gosto... Cara, eu sou muito suspeito a falar, mas eu amo Resident Evil, né? Então, tudo que eu vejo também... Resident Evil, eu... É tipo, é tão simples, sabe? É simples, mas a forma como é introduzido é lógico, é um triplo A, a gente tá falando de... Né, o estúdio de vocês é um estúdio indie, ainda tá começando o primeiro grande jogo e tal. Mas o que vocês pensam, assim, em puzzles? É, os puzzles a gente, na verdade, é o que move o jogo, né? A gente até brinca que a história do Fobia, ele é um grande puzzle, é um grande quebra-cabeça, que quem tá jogando vai ter que começar a caçar ali, para poder descobrir e realmente entender o que está acontecendo, entender os plots e assim por diante. A gente está até focando, na verdade, em dois tipos de puzzles. A gente chama de puzzles primários e puzzles secundários, né? Então, para quem não está muito familiarizado, não gosta muito de fazer os puzzles, a gente quer só seguir na história e terminar ali o gameplay, vamos dizer assim. A gente até brinca que vai terminar ali com os 30%, mas vai terminar ali o gameplay. Tem uns puzzles um pouquinho mais diretos, um pouquinho mais simples, só pra você avançar. E pra quem quer correr realmente atrás da informação, quem quer... Puta, não, quero descobrir tudo que tem dentro do jogo, vai ter gameplay pra esse cara também. Então, assim, tem muito, mas muito puzzle secundário. A gente pode falar que 70% do jogos em puzzle seria secundário. Então, o que move o jogo, na verdade, são realmente os puzzles. Aí, fazendo dessa forma, a gente meio que tenha um nível fácil e difícil na mesma partida. Então, depende do caminho que a pessoa que tá jogando quer fazer. Então, a dificuldade vai... Ah, eu quero encarar isso. Tá, então você tá indo pra dificuldade difícil. Ah, não quero encarar. Tá, então vai andando aí e se vira com o que você tem. Então, meio que isso que a gente tá fazendo. Então, fala, pode falar. Eu ia falar assim, então realmente eu acho que o puzzle pra gente, não só dentro do gameplay do jogo, mas como fora do gameplay, tá, gente? A gente pode depois comentar um pouco mais sobre isso, mas dentro e fora do gameplay, no site, etc, a gente tá criando um sisteminha pra integrar tudo, e tudo vai começar a se conversar. Então você vai jogar Fobia não estando jogando Fobia, entendeu? Ô, louco! É que a gente pensa o seguinte, a gente quer que a pessoa jogue, mas quando ela desliga o jogo, ela ainda... Oh, pera aí, deixa eu pensar um pouquinho sobre aquele negócio lá que eu deixei. Tipo, deixa a pessoa pensando fora do jogo também. Então, cara, a gente tem... No nosso site tem... A gente tem... Hoje já deve ter uns 7, mais ou menos, 7 puzzles. Mas nossa ideia é de deixar no site 30 puzzles, que tá escondido, a pessoa vai ter que caçar pra achar. Mas que ele tenha ligação com o jogo. Então, vamos dizer, passei por um puzzle ali no site, ele me deu uma senha de um cofre, que dentro do jogo, em lugar nenhum, me fala o número da senha. Nossa, mas, cara. Mas agora que eu entrei no site e consegui, eu posso abrir esse cofre e vou ter uma vantagem lá pra quem não entrou. Só pra deixar aqui, só pra falar pro pessoal que, né, não conhece o site e tal, é fobiaojogo.com. Tem não só os puzzles, mas tem screenshots do jogo, tem várias informações bacanas. E em breve, né, vocês vão lançar um financiamento coletivo, que a gente vai falar em breve, daqui a pouquinho. O que eu queria falar também, o Maruron ia falar. Fala aí, Maruron. Então, vocês me lembraram um lance, eu fiz um detonado de um jogo que era indie também, era o jogo da Deep Web. Ai, putz, agora eu não lembro o nome do jogo, cara. Ah, aquele que você tinha que entrar no site e tinha alguém te perseguindo? É isso, não? Isso. Era você tinha que procurar ali. Eu sei, mas não. Não? Não é? Sad Satan? Não. Tinha a ver com outra parada lá. Você, tipo, acessava, você tinha que ficar entrando no site da Deep Web procurando um código escondido. Aí você pegava seus 8 códigos e entrava na Deep Web. Só que daí vinham uns assaltantes, umas paradas assim atrás de você. O cara que criou esse jogo, ele fez uma parada, ele fez um final alternativo. Aí nesse final alternativo, você tinha que entrar lá no site do criador, dar aquele Ctrl-U lá, que tem os códigos, e achar um link de Deep Web que tava no jogo. Ctrl-U? Ele te dá uma lista de códigos do site, se não me engano. Caraca, quando você aperta Ctrl-U, aparece o código fonte da página. Exatamente. É o inspecionar. Então, você inspecionava. Da página. Não, é inspecionar. O inspecionar vai abrir o CSS lá, aquelas paradas, o console. O Ctrl-U abre umas paradas do diabo. Uhum. O programador aí já tá acostumado, né? Enfim. Viu? Mas daí, cara, o lance era o seguinte: o cara fez um final alternativo, daí você usava aquele link e entrava lá no jogo, daí ele mostrava um código de GPS. Como é que chama? Esqueci o nome. Normalmente é... Localização geográfica? Coordenadas. E tinha fotos de uma caixinha no meio do mato. E aquelas fotos eram de verdade. What the fuck? Caraca, me arrepiei aqui, velho. Então, cara, o que era? Ele dava a chance do cara ir lá naquele lugar. Era Buffalo, o nome da cidade. Eu pesquisei lá. E daí você tinha que ir lá pegar. Você conseguia um outro link para acessar o final alternativo. Obviamente, eu não fiz isso, porque o cara que conseguiu achar passou para todo mundo, então ficou mais fácil. Mas a proposta era interessante. Nossa, demais, cara! Esse é o tipo de coisa que a gente gosta demais, então... Ô, louco, velho! Imagina se esse cara, sei lá, é meio doidão e faz uma parada meio bizarra. Coloca a coordenada para um corpo, ô, louco. Tá indo pro tema demais isso aí, cara. É um pedaço de pedra. Lembrei o nome. Welcome to the Game. É o primeiro. Tem o dois também. Mas esse aí, da caixinha. Tempos, eu acho. É, a nossa ideia do Fobia realmente é ter esse, não esse nível, né, digamos assim, mas ter uma imersão muito grande, a gente quer... Isso é uma coisa que eu posso até adiantar pra vocês, a gente quer ter um aplicativo também pra ajudar a resolver os puzzles, então a gente quer fazer um aplicativo pra celular, pra poder começar a mesclar esses puzzles aí do site, você poder tá dentro do, sei lá, no ônibus talvez, e respondendo ali, fazendo algum puzzle, caraca, resolvendo alguma deixa coisa. Deixa eu olhar pra trás rapidinho, ver se não tem ninguém aqui. Só não vou colocar, a caixinha lá no Rio de Janeiro, na favela lá, cara, senão vai vai dar a condenada, não vai ter nada, né, porque os caras roubaram a caixa. Fumaram a caixa. Louco, mano, não, caraca, cara. Cara, mas a ideia do aplicativo é simplesmente genial, cara. Vocês viram aquele jogo Erika? Erika não, né? Você não conhece. É Erika pra PS4. Cara, é bacana. É um jogo que utiliza o smartphone pra você fazer algumas coisas, tipo, acender isqueiro, pra interagir com algumas paradas. É, na verdade, ele é um jogo filmado, assim. Acho que eu sei. É, tipo, cara, é bacana. É um jogo de escolhas e tal. Cara, jogos diferentes são interessantes só pela proposta, tá ligado? Já são interessantes. Então, acho que se vocês conseguirem colocar qualquer coisa nesse sentido que vocês estão colocando, né? Acho que vai ser bacana mesmo. Esse Erika é tipo linha direta, né? Você escolhe linha o final. Linha direta? É? Você escolhe o final, cara. Você escolheu o final de linha direta? Como assim? Não, não era linha direta não que você escolheu o final, cara. Linha direta. Não, era. Eu sei que tinha um que você escolheu o final. Cara. Você decide. É, esse nome combina mais. Ó, tá que nem o Diego lá do Adriano, que um dia a gente tava na redação conversando. Aí eu falei, pô, minha mãe ama aquele programa Os Irmãos à Obra. Daí deu um tempo dele. Como é que é aquele programa lá, o Gêmeos em Ação? Os quadrinhos mágicos. Os quadrinhos derrubam a parede. Ok, e me diz uma coisa. Só um adendo. Essa parte de gameplay de site e celular é tudo relacionado à parte secundária do jogo. Então, tipo, quem não tá afim vai conseguir jogar o jogo, só não vai descobrir as coisas que a gente escondeu no jogo. Como o Thiago falou, vai conseguir terminar os 30% ali. Mas ainda tem muito mais coisa além do principal. Exatamente. É. A pessoa terminar sem fazer essas coisas vai talvez terminar sem entender tantas coisas assim como alguém que foi atrás das respostas. Tá, eu tenho outra dúvida. Diga. Uma pessoa que nem o Matheus, assim, que se aparecer um zumbi na frente dele, ele vomita. Vai conseguir jogar o jogo ou vai ter uma epilepsia? Não, pera aí. Antes de vocês responderem, eu quero me defender. Porque eu acho que o objetivo do Layers of Fear 2 é fazer os fracos... Eu coloquei Bob Esponja tocando agora que tá se falando, cara. Eu gosto de Bob Esponja. Então, mas eu realmente sou um... Eu não sou tão entusiasta do terror, assim. Eu me considero um jogador de entrada no gênero. Eu jogo bastante Resident Evil porque você mata os zumbis e tal, sabe? Você tem a capacidade de você atacar o que te assustou e isso... Eu me admiro muito com isso. Dá uma aliviada na tensão, né, cara? É, exato. Mas eu lembro que eu joguei a demo e eu não vomitei. Já é um bom começo. Já mostra que pessoas que não são tão acostumadas conseguem entrar. Também o tamanho do revólver da demo, meu amigo. Vocês consideram que o jogo pode ser uma boa entrada pra quem não joga tanto terror como eu, assim? É, a gente até brinca com algumas coisas, que é assim, jogos de terror, por exemplo, Layers of Fear, Outlast, o cara não pega nada pra se defender ali, né? Então, pô, nem que for um pedaço de madeira, naquela situação você pegaria, né? Então, Fobia, cara, a gente tem sim as armas, o pessoal pode se defender com essas armas, mas realmente é no sentido se defender, porque você não é realmente um caçador dentro do jogo. Na verdade, ali você tá sendo caçado ali pelos monstros, pelas coisas. E realmente a ideia é que você use essas armas como pra atrasar os monstros, porque nem mesmo essas armas vão conseguir vencer, digamos assim, os monstros. Você vai precisar de uma estratégia que, tipo, a gente tá com a ideia de cada monstro ter, tipo, aquele ponto fraco específico, Mas você só vai descobrir também se você correr atrás de informações. Então, tipo, você pode ter a melhor arma do mundo, mas vai te ajudar a escapar dele pra ele não te matar. Não quer dizer que você vai usar essa arma pra matar ele. Qual seria a melhor arma do mundo? Maruron, pra ti, qual é a melhor arma? É pro meu TCC. Resident Evil. Ó, posso dizer que no Resident Evil é RPG, né, cara? RPG no Resident Evil é a melhor arma do mundo, cara. Sim. Olha aí, mas eu quero ver a arma do Maruron. Maruron, se tivesse num ambiente de jogo de terror, que arma você gostaria de ter pra se defender dos fantasmas? Cara, dos fantasmas? Sei lá, cara. Como é que é o nome daquela pistolinha dos Ghostbusters lá? a mochilinha que você usa no Luigi's Mansion, eu queria. Pra fantasma é perfeito. Mas o jogo é só fantasma ou tem, tipo, alguma, sei lá, metamorfose humana meio maluca, assim? Tem. Na verdade, tem os monstros físicos do jogo. É que a gente não pode spoiler muito sobre o que eles são. Mas existem os monstros físicos, sim, que você vai ter que se defender ali. Na verdade, Fobia você pode jogar de algumas formas, né? No gameplay completo, vou dizer assim, né? Você pode simplesmente tentar fugir do monstro, ignorar ele, cara, e vai embora. Só que você, sempre quando você voltar naquela região ali, você sabe que ele vai estar ali te enchendo o saco, né? E aí vai ter muito vai e vem nesses cenários, então vai cansar se a pessoa deixar, deixar ele vivendo ali. Se você deixar ele vivendo ali, ele vai ficar toda hora que você passar, você pode ser morto por ele, né? Então, você pode atrasar o seu gameplay. Então, o que, que é a ideia, na verdade? Você vai usar as armas pra você poder se defender desses monstros e descobrir a forma de matar eles. Então, vou dar um exemplo, tá? Não tô dizendo que isso tá no jogo, mas sei lá, o monstro em questão tem fraqueza a fogo. Então você descobre, sei lá, monta um lança-chamas e vai enfrentar ele com um lança-chamas. Então tem monstros no seu jogo que tem fraqueza a fogo, hein? Fica a dica aí, galera, ó. Viu, mas eu vou pedir, ó, façam isso, cara, é uma das coisas que eu sinto falta nos jogos hoje em dia, que é a recompensa por você jogar bem, cara, você ganhar alguma coisa por jogar bem. Ó, Resident Evil, cara, sempre quando você fazia ranking A, você ganhava lá a RPD infinita, sabe, ganhava umas paradas assim, cara, e isso eu sinto falta nos jogos, cara, tipo, fechou, isso aí, tipo, não me faz querer jogar de novo, sabe? A gente vai ter forte o fator replay, cara. A gente forte tanto o fator replay quanto speedrun. A gente tá preparando o jogo pra ter speedrun, pra suportar, né, os modelos de speedrun que a galera faz. E também pra você ser bonificado a cada vez que você termina ali ou você libera uma coisa. Por exemplo, sei lá, você termina um jogo, você ganha ali um item X. Ah, você descobriu 100% ali dos puzzles, você ganha um item Y. Então, pra sempre ter aquele fator replay ali, né, de você querer ficar jogando, né. O cara que manda bem vai ter uma bazuca? Uma bazuca? É! É só se, foi o que eu falei, não sei se vai ser muito útil, né? Já que os monstros ali são. Uma bazuca contra um espírito, só uma arma muito indicada. Eu brinquei com o Marquinho agora. Assim, cara, a gente vai ter até uma variedade assim considerável de armas, a gente não pode abrir ainda, mas vai ter uma considerável, mas assim, a gente vai punir o jogador também, se o jogador quiser dar só com todas as armas possíveis do jogo, porque vai ser meio que possível fazer isso. Vai ser tipo um ranking, tipo assim, fechou o ranking A, porque assim, normalmente os jogos Silent Hill, usou arma especial, cai ponto no ranking, né? Já era. Isso, vai ser exatamente nesse sentido. Então se você quer pegar, eu não vou chamar de ranking o sistema, né, mas depois a gente explica exatamente como funciona. Mas por exemplo, você quer fazer uma speedrun, você quer conseguir um ranking mais alto, então você não pode usar as armas especiais ou é mais baseado no tempo ali mesmo, né? Então, se você usar arma especial, você já vai caindo ou vai desconsiderar, né? Que você tá usando uma arma especial. E essa questão de ranking, a gente vai valer tanto pra questão de tempo, pra questão de o que você encontrou durante o jogo. Então, tipo, pode ser que tem gente que, sei lá, não quer sair correndo, mas quer descobrir tudo. Então ele vai ter uma recompensa também por fazer isso, por jogar um nível um pouco mais calmo ali do jogo. A gente tá pensando nos dois... É isso. Nossa, aí. Mesmo. É isso aí. Voltamos depois do Alzheimer, galera. Help me, Leon! Help! A gente não falou da história, né? E assim, muito da história... A história entrega muito do jogo. Só que... Foda-se, precisamos ter de uma sinopse? não é mesmo? Sim. Não vamos sair daqui sem dar algum spoiler, não é mesmo? Então alguma coisa vocês vão ter que dizer pra nós. Então, então se vocês puderem contar o que a gente pode esperar de história, talvez de ritmo de história, sei lá. Resident Evil, por exemplo, é muito completo, né? Não comparando Fobia ao Resident Evil, mas só dando um exemplo, que tem várias emoções, personagens que até podem se apaixonar durante o jogo. Enfim. Não, eu compreendo. Bom, eu vou começar aqui com uma sinopse bem básica, e eu vou ver o que eu posso me aprofundar ou não, e aí o Marquinha vai me puxando aí no que eu não puder. Pode se aprofundar. Abra seu coração. Bom, a história do jogo, você controla um personagem que é um jornalista chamado Roberto, né? Então, é bem clichê essa parte, mas vocês vão entender que é só um conceito. Então, você controla um jornalista, até por isso, dentro do gameplay, você tem esse fator de investigação, né? Então, ele quer saber o que está acontecendo ali também com ele, naquele universo, digamos assim. E você acabou de se formar, né, e através de um contato chamado Stephanie, você descobre que tem uma cidade no interior ali de Santa Catarina, chamada 13 Trilhas. Olha aí, cara, peraí, vocês são de Santa Catarina? Lá, Santa Catarina é uma cidade chamada 13 Trilhas, é 13 Trilhas porque a gente não podia colocar o nome original da cidade, né, sim. Então ficou 13 Trilhas. Não, peraí, desculpa, vou abrir um parênteses, vocês são de Santa Catarina? Pior que não, cara, não. Ah, tá. Não, é que a gente. Eu sou, o Matheus já morou aqui e tal. Matheus é o cagaço. Cagaço desse real bagaço aí perto da casa dele. Não, mas é bem parecido o nome, cara. É 13 Tilhas, se eu não me engano. Isso, o nome é 13 Tilhas é o nome dele. Minha mãe já morou perto desse lugar e na época que a gente tava procurando a cidade, ela falou disso. Nossa, a cidade é linda. É o que a gente precisa. É isso. É, só não fala por que você tava procurando essa cidade, tá? Não fala por quê. Ah, não. Não, brincadeira, galera. É, pode falar. Então você é esse jornalista, né? Tá indo pra essa cidade através desse contato chamado Stephanie. E você passa ali uma semana investigando, você acha alguns itens, faz algumas reportagens, digamos assim, né? Conversa, faz algumas entrevistas. Só que você não consegue chegar a consenso nenhum, né? E aí no último dia, assim, no dia seguinte você indo embora, né? E aí quando você entra dentro do hotel, você é meio que atacado e dorme. E aí você começa no gameplay do jogo já. Ah, então, aí começa Stranger Things. É, boa referência. Não, só as coisas estranhas começam a acontecer mesmo. Coisas estranhas começam. O que a gente pode adiantar, na verdade, é que, cara, isso é só o conceito pra você saber por que você tá ali. Mas a história que tá por trás de tudo isso é bem, mas bem complexa. Tirou algumas noites de sono do Marquinho aí, bolando e fazendo. Não foi uma nem duas, na verdade, acho que a gente passou mais de um ano fazendo a história junto com o desenvolvimento do jogo, né? Só o conceito da história, o universo em si. O que a gente pode também spoiler pra vocês é que o jogo ele se passa numa... Como que eu posso explicar? Peraí, vamos lá. Opa, o jogo ele se... Dá uma cortada nisso aí depois, tá? Ah, com certeza! Corta nisso aí depois, bom. O jogo, a gente criou um universo primeiro, e depois que a gente criou esse universo, a gente criou o jogo baseado num trecho desse universo. Então assim, a gente tem história pra frente e história pra trás que pode acontecer também. Até por isso, o jogo, ele é feito para ser uma trilogia. Então, olha aí, cara. Mesmo o primeiro jogo vai ter um começo, meio e fim, mas a gente vai deixar partes abertas aí pra uma futura... Segunda edição. Personagens que podem aparecer aí no gameplay. Mas trilogia, tipo, vamos fazer primeiro Senhor dos Anéis e depois Hobbit? Ou é o Hobbit e depois vocês pretendem... Não, é... Péssima referência. Universo, cara. Já criaram um universo, tá ligado? Tipo, já tem já um universo, uma parada. Daí, entendeu? Tipo, daí, cara, não tem esse lance, cara. Tipo, é igual, Silent Hill é o universo, cara. Aquelas paradas não é, o jogo não é só aquilo. Entendeu? O Kojima inventou, cara, fumou maconha e inventou uma história louca. Pois é. Exatamente. A nossa ideia, na verdade, veio do Tolkien, veio ali do George R.R. Martin, né? De, cara, a gente não vou criar só uma história pra esse jogo, como a maioria faz, né? Então, geralmente a pessoa cria uma história pra aquele jogo e conta aquela história. Não, a gente criou um universo, e dentro desse universo, a gente pegou um trecho dele e falou assim, bom, aqui vai ser o Fobia. É, nesse pedacinho aqui da história é onde vai acontecer o jogo. Então é isso que a gente fez. Aí, dá pra você tá fazer livro sobre, né, a universo. Os caras querem fazer um jogo. É que a gente é, um é programador, outro é modelador, então é. Aí, ó, o Matheus é jornalista. Ó, e o Matheus não, aí... porque eu digo assim: se vocês criaram, digamos, só uma parte pra contar um pouco desse universo, as pessoas vão ficar curiosas pra saber o resto da história. Sim. Ah, entender, mas... vão fazer isso. É, de um ponto por isso que vem a questão do livro. Isso de um ponto de vista tá... business, é uma parada maravilhosa tu criar um universo. Caramba, que dá. É tipo assim, e não tá, né, descartado, cara? Outros meios, viu? Tipo, já recebi, não vou dizer proposta, mas já recebi, tipo, oh, você pode fazer uma HQ aí, né, cara? Pô, sim, você pode ter um quadrinho. Que eu ia falar, cara. Então, assim, dá pra aprofundar bastante. Não, realmente. Se Netflix estiver aí ouvindo. Netflix, financia nós aí, Netflix. Seriado, cara, também do Fobia. Ia ser louco, hein, Netflix. Às vezes aposta umas paradas aí. Manda um Bandersnatch lá, aquele parada de escolha lá. Eles estão escutando, eles estão escutando. Pode continuar falando que eles estão escutando aí. Vai falando bem aí. Os empresários. All we had to do was follow the damn train, CJ. Tá, ah, mas assim, tu não entregou pra nós aí qual é o plot da história. Não, brincadeira. não, plot não pode. Assim, o que eu posso adiantar, deixa eu ver se eu posso adiantar mesmo. Ah, cuidado aí. Posso adiantar que vão ter personagens ali, que vão aparecer. Vai ter personagem, acabou, só isso. Vai ter personagem. Ó, posso adiantar que vão ter personagens e eles vão conversar, cara, que legal. Sobre assuntos interessantes. Não, pode falar isso aqui. Pô, a Stephanie vai conversar lá com o jornalista, vai rolar um com papo. O Roberto. Aí. É, ó, a Stephanie é uma personagem que vai ser jogável também. A gente vai ter nesse primeiro jogo. É, nesse é primeiro jogo que o Marco a gente... pula. É agora que o Marco pula. Pronto, vamos lá. Ah, Marco. Daqui a pouco vai chegar a cartinha de demissão aqui, mas tudo bem. Mas o que eu posso falar é que a gente vai ter três personagens que você vai jogar no gameplay do Fobia, no primeiro jogo, né? Você joga com o Roberto, com a Stephanie, e o terceiro personagem realmente a gente não pode falar. Caraca. Ah, seria louco se você jogasse com a menininha, pegasse revólver... Ah, uma coisa que isso eu posso falar, você vai jogar o jogo em tempos diferentes, vamos dizer assim. Então você pode jogar ali um pedacinho do jogo um pouquinho mais no futuro, um pouquinho do jogo mais no passado, e você vai ter que ir montando essas lacunas aí. Puta merda, cara, mas é... Ele não é linear, tipo, a história tem um começo, meio e fim, mas a gente meio que tá picotando como que é contada essa história do jogo. Tá, aí... O The Witcher da Netflix... É, The Witch, The Witch mandou muito no bom bem sentido, isso. No bom sentido, porque deu muito certo, né? A gente aprendeu um pouquinho também ali que não deu muito certo, cara. Alguma galera ficou confusa. Não, o The Witch é apelo popular, né, cara? Os caras souberam, tipo, apelo popular. Minha mãe viu The Witch, sabe? Então, tem um lado negativo e um lado positivo, né? Mas o que virou eu ia falar, pop, né, cara? Não lembro o que eu ia falar, falem aí. Eu ia falar um negócio aqui, cara. É só a história contando em tempos diferentes, mas não, tipo, o cara, tipo, vai mexer com a linha do tempo. Porque isso dá bosta. isso dá bosta. Não dá bosta nada, mano. Que isso, cara? Vai ter medo sim. A gente não pode spoilar muito sobre o jogo, mas tem algumas coisinhas interessantes aí relacionadas ao tempo aí. Rapaz. A questão de você jogar um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas. Vamos pular de assunto aí? Não, estamos falando de Fobia, cara. Estamos falando de Fobia. E assim, todo esse marketing de fajuto de vocês aí, o jogo chega quando, cara? Amanhã? Semana que vem? Amanhã. O pessoal do. O Super Bowl vai rolar domingo. É verdade que vocês vão apresentar o jogo lá? O intervalo mais barato do mundo. Ô, Marquinho, a gente vai ter que comprar mais 4 chineses aí, cara. Abriu o armário do Marco, tá um chinesinho lá, pau e pau com o coronavírus. Olha a maldade aí, ó. É maldade. O jogo, né vem com o coronavírus, ó. Coronavírus, ai meu. Coronavírus aí, galera. Coronavírus. Pegando geral no carnaval, coronavírus. Meu Deus, rapaz. Não, mas assim, a produção do jogo, eu posso dizer assim que a demo sai aí entre 2-3 demo que a gente tá fazendo dois, agora. 2-3 meses, né? É, 2-3 meses. E o jogo final, cara, aí é uma coisa que a gente não consegue passar ainda, porque tá dependendo de outras questões, o Kickstarter, os investimentos que a gente tá tentando conseguir aí, e mais algumas coisinhas, né? Então, o jogo final a gente ainda fica devendo aí pra poder entregar essa data, né? Mas a demo, até uns 3 meses aí, a gente vai entregar. Pois é, eu acho que agora a gente entrou num assunto bastante delicado, né? Cara, a gente viu, vão me lembrando, mas nos últimos meses, The Last of Us 2 foi adiado uns 4 meses, Cyberpunk, 2007, lógico que a gente tá falando de AAA, né? São jogos absurdamente grandes, mas ainda assim, eu acho que Dying Light também, o Dying remake Light de Final Fantasy também foi adiado. O Vingadores. Vingadores Marvel Avengers foi adiado. Então a gente tá vendo que a indústria dos jogos, e não é à toa, né? Porque, cara, eu tenho um amigo, meus caros companheiros, que é o Felipe, o Filipão. O Filipão, ele é um cara que ele joga jogos exclusivos de PS4 ou feitos com narrativas voltadas, narrativas complexas, cinematográficas, com um ritmo bacana e trilha sonora e tudo mais, naquele estilo Uncharted, Resident Evil 2, The Last of Us. Então, ele aquilo pra ele... aquilo pra ele é jogo. E assim, querendo ou não, até tem lançamento desses jogos frequentemente. A indústria é bastante preenchida por vários estúdios. E isso cria uma certa exigência na cabeça da galera. A galera fica absurdamente exigente, né? Então, tem gente que só joga AAA e acha que videogame é aquilo ali que e pronto. Que o mundo é aquilo. Que o mundo é aquilo e pronto. Então, por exemplo, a gente não vai esperar do Fobia o mesmo que a gente espera de um investimento absurdo que é da CD Projekt Red, da EA Games, da Capcom, enfim, não vai ser isso. Como é que vocês pretendem lidar com essas críticas, assim? Eu vejo o pessoal do 171, que é aquele jogo da Beta Games Group, que, enfim, fizeram financiamento coletivo, e até uma coisa que a gente pretende, porque eu pretendo trazer o assunto pra cá depois, mas eu vejo que tem gente que sonha, sabe? Eu vejo direto nos comentários, um pouco antes do financiamento coletivo, a galera falando assim, meu, tem que ter, tipo, 100 carros, tem que ter, tipo, 1000 armas, tem que ter, tipo, ele pode ter uma missão secundária que o cara vai fazer isso, vai virar mortal. Então a galera pira muito. Como é que vocês vão lidar com a expectativa de um público que não sabe como é que é desenvolver jogos, que não tem muita noção disso, e que, por outro lado, já estão com um certo hype com Fobia? O que vocês acham que consegue entregar? Como que vocês vão lidar com isso? Como que vocês podem dialogar com esse público? É bem engraçada essa pergunta, porque é estranho no sentido que a gente não recebe, pelo menos no Fobia, esse tipo de comentário. Recebe um ou outro, mas são coisas bem simples e a galera não cria um hype, tipo assim, ah não, cara, vocês precisam colocar 400 armas aí e ter isso, ter aquilo, e isso não acontece com a gente. Eu não sei se é porque a gente não especula demais também isso com eles, a gente é um pouquinho, o desenvolvimento é um pouquinho mais fechado, e a gente é bem coeso, na verdade, no que a gente quer fazer. A gente só vai entregar, a gente só fala o que realmente é possível ser feito pela gente, pela nossa pequena equipe, né? Então, por exemplo, eu não vou falar pra vocês que eu vou entregar um jogo aí em mundo aberto com 400 horas, cara, tipo The Witcher. Porque a gente sabe que é impossível por um indie chegar numa qualidade do The Witcher e ter todo o conteúdo que o The Witcher tem, uma empresa grande para produzir aquilo. Por que eu falo que essa pergunta é engraçada? Eu não sei se o público que curte o Fobia pode ser um público um pouco mais velho, um público que acho que pode entender um pouco mais como funciona essa parte de desenvolvimento, ou não até, ou simplesmente não se importam tanto com isso, mas a gente não tem visto muito desses comentários, né, Marco? Tipo, eu percebi que, tipo, existe um hype, mas dentro do que a gente já mostrou, tipo, ninguém espera que tenha algo, tipo, eu quero que tenha uns 50 monstros diferentes aí pra enfrentar, porque só esse primeiro aí eu não curti. Tipo, hype... O único que a gente já mostrou já teve um hype muito grande. Mas tem aquele lance de, tipo, os jogos AAA, eles oferecem muitas coisas que vocês não vão poder oferecer. Tipo, sim. Vai ter gente que vai jogar e com certeza vai sentir falta dessas coisas. Como é que, de repente, vocês estão tentar agradar esse público, ou tentar chamar esse público, ou vocês não estão se portando com isso? Dito que, tipo, o nosso público é, tipo, todo mundo que já gostou do Fobia, ele já sabe o que a gente apresentou, E a gente vai entregar isso, só que com as nossas melhorias que a gente sempre faz. Então, eu acredito que, tipo, a qualidade que a gente tá colocando em tudo dentro do jogo, acho que já vai suprir essa necessidade de, ah, eu preciso de uma coisa muito grandiosa. Não, se eu tenho um jogo aqui que tem uma história boa, um gameplay bom, tem, sei lá, tem mecânicas, mesmo simples, mas interessantes. Satisfatórias, né? Não, também não é desmerecer o trabalho de vocês. Como vocês mesmos apresentaram a demo e foi do caralho, e também, como vocês já falaram, vocês são exigentes pra caramba, então com certeza a gente vai ter algo bacana, né? Sim, exatamente. Bom, fala. Eu ia falar só sobre... a gente sabe sim, cara, que vão ter várias críticas. A gente conhece a internet. nada que você fizer na internet vai ser 100% das pessoas que vão gostar. E, na verdade, isso não é nem só a internet, é na vida, né? Você não vai conseguir agradar todo mundo, a gente já tem isso em vista, né? O Fobia, ele é um jogo de nicho. Não adianta a gente falar que vai ser um jogo pra todo mundo, que ele não é um jogo pra todo mundo. É um jogo que tem uma temática pesada, é um jogo de terror, muita gente não curte. É um jogo que você tem que pensar um pouquinho, por mais que os puzzles sejam simples, mas vão ter vários puzzles dentro do jogo, assim, pra você seguir na linha direta, né? Uhum. Então, ele é um jogo mais lento, ele é um jogo investigativo, ele não é um FPS que você vai atirando no que se mexe, entendeu? Na verdade, nem é essa a intenção mesmo. A intenção é realmente ele ser mais lento, mais investigativo. E a gente sabe que esse tipo de jogo, tirando grandes franquias como Resident Evil, que se popularizou, mas são jogos de nicho mesmo. São pessoas, são um grupo de pessoas que curtem aquele estilo, né? Então elas já esperam, na verdade, mais daquilo, né? Ou melhorias daquilo. Então a gente sabe que vai ter uma galera que fala assim, puta, joguei esse jogo é ruim. Eu concordo que o Fobia pode ser ruim para muitas pessoas, porque elas não vão se adaptar a como é o gameplay do jogo, né? Que ele é diferente realmente, ele é mais lento. Não tá na grande massa, assim, não é um Battlefield que você sai atirando, um COD, etc. Mas por outro lado, é um público que costuma ser bastante devoto, assim, né? Uma galera que, se isso. gostar, vai até o final com Fobia, vai vestir a camisa mesmo, se vocês começarem a mirar. E bem exigente. E é exigente também, assim. Assim como vocês, talvez vocês estejam mirando em vocês mesmos. Bem observado, olha isso. Bem observado, cara. A gente é exigente, eu sou das pessoas que joga também bastante, eu gosto de puzzles, eu gosto de resolver puzzles, jogos de escape room, eu adoro resolver esse tipo de enigma, até por isso que eu comecei a criar, e vou falar uma coisa pra vocês, criar é muito mais difícil que resolver, cara. Cara, se você acha que resolver um puzzle é difícil, criar esse puzzle Você me perguntei, cara, da onde o cara tirou essa bosta pra fazer, cara? Eu não consigo resolver, cara. É igual professor de matemática com os exercícios lazarendo, onde é que esse cara cria essa porra, mano? Eu devo imaginar que deve ser difícil, cara. Realmente, se for parar pra analisar, faz sentido. Criar um puzzle é difícil porque você tem que pensar como a grande massa pensaria, na verdade. Não é pensar como o Thiago tá pensando, ou pensar como o Marco tá pensando, não. Eu tenho que pensar como a maioria das pessoas iriam pensar. Então, assim, é bem difícil você achar o meio termo entre o difícil... O difícil e impossível, né? Digamos assim, e o fácil demais, né? Que aí não tem graça. Você também resolver uma coisa que não tem nenhum nível de dificuldade, não tem graça, você não vai avançar, né? Também não tem graça por um negócio que, tipo, você tem que comprar uma revista pra ver como é que toca um porra de um piano, né, cara? Exatamente. Porque, tipo, vai se ferrar, mano. Naquela época ninguém falava inglês, cara. Eu não sabia nada de inglês. Tinha que traduzir a porra de um poema num quadro, cara. Vai, é por isso que, cara, tu tá. Ah, então. Tá aprendendo inglês agora, Madrão. Eu defendo só, rapidinho, eu defendo coisa, porque assim, o jogo foi feito para os americanos, né? Então na língua dos caras era muito mais fáceis. E muito mais fácil resolver esse tipo de puzzle na nossa língua. Então que eles vendessem só lá nos Estados Unidos, porra. Brincadeira. Mas não é assim que funciona, né? Claro que não. Não, claro, tô exagerando, cara, mas assim. Mano, não tá traumatizado, difícil, cara. Foi difícil, cara. Eu adorava pegar Resident Evil, esses jogos assim, porque eu demorava, quando descobria, tipo, sabe aquele sentimento que você tem, porra, resolvi um puzzle foda, avancei, chega com teus amigos e fala, então, cara, essa parte eu passei, ó, você faz isso, se alugar, né? Mas o Silent Hill 1 não tinha ninguém, cara, ninguém ali da locadora que sabia, cara. Silent Hill 1 era... Se você colocava no modo difícil lá ainda, acho que o Silent Hill 1 que tinha o modo difícil, né? Puzzles mudavam lá. Não sei se era um ou dois. É o dois, né? Que tem o que você mudava a dificuldade dos puzzles. Isso. Um era sempre os mesmos, quase, cara. Cara, e aquele puzzle que eu lembro até hoje, cara, que era, tinha a ver com Shakespeare, que era um soneto de Shakespeare. Cara, aquele negócio era absurdo pra resolver. Eu nunca consegui resolver aquilo lá. É, eu acho que esse é do. Acho que é do 3. É da. De uma menininha? Você dá eu sei Heather. Que é esses aí. Puta, eu acho que é esse daí mesmo, cara, que faz tanto tempo. É o 3, ter confundido, cara, os jogos. Então, lembra que eu falei que eu tinha um problema pra decifrar poema, essas coisas? Tipo. Era esse jogo aí que era um dos problemas, cara. Tinha até um negócio de cartinha. Como é o nome das cartinhas do Macumba lá? Que eu esqueci o nome. Tarô? Isso. Que era pra abrir a última porta do chefe no final, cara. Os dois níveis, o fácil e o normal, até ia. Mas o último é você tinha que ler lá um textinho, uma historinha e interpretar aquilo com as posições das cartas, cara. Era um negócio absurdo, cara. É pra louco, né? Pra louco. É, mas eu até entendo porque ele. O que o jogo te propôs? Falou assim, ó, você quer jogar no level fácil e no level normal? Ok. Agora você quer um desafio de puzzle de verdade, eu vou te meter aqui no level difícil. Então, se você quiser jogar no difícil, você vai ter que se matar pra descobrir. Ah, mas é sacanagem. Não, mas é sacanagem que daí você tinha que correr atrás do rank perfeito, cara. Daí você ganhava as armas, não sei o que. Aí você tinha que ir lá e falar, pô, vou ter que tentar, né, bicho? Não tem outra história. Mas o Arunon tocou num assunto muito importante. A distribuição do jogo, linguagem. O que vocês estão pensando? Se vão lançar só em inglês, vão lançar em português e inglês? Como é que vai ser? É, as duas. Pode falar, Marquinho. Não, já falei muito. Eu ia falar que a gente focou em criar tudo em português, mas a gente tem como a segunda opção o inglês, já tá nessa demo já. E dependendo aí de como a gente conseguir verba e tudo mais, a gente vai partir para outras línguas também, mas por enquanto a gente tem português e inglês. É, a ideia é que se que o jogo seja traduzido e dublado aí em pelo menos umas 8 línguas, né? Mas isso depende de em 8 outros línguas. É, essa é a ideia. Do nosso cacete. Mas isso depende de investimentos e etc. Então a gente tem a ideia e conforme o investimento vai vindo, a gente vai cortando, né? Opa, isso aqui não dá, isso não é tão importante, digamos assim, né? A gente cria o nosso nível de importância. Falar, dublagem, sei lá, mandarim é importante? Ah, nesse momento não. Então a gente vai cortando. Saquei. Por enquanto, o chinesinho que tava trabalhando no jogo. Chinesinho já não vão dar mais aí. É tudo velho. Com a voz do mesmo chinês estagiário. Gripado ainda, coronavírus. É, por enquanto ele tá dublado em português e legendado em inglês e português. Então, por enquanto a gente tem possibilidade de fazer só isso. Mas vai ser dublagem carioca? É mais paulista, hein? Mais paulista. Às vezes barro, se joga no mata que essa porra vai explodir, cara. Ó, vocês lembram lá da dublagem do CS, cara? Pô, da onde é que tu tirou isso, mano? Se joga no. Porra, tu nunca jogou CS, cara? Versão BR dublada, cara? No tempo na house, o Marurão acaba de dizer pro Neri, você nunca jogou o CS? Eu jogo CS direto, mas tipo, e aí? Não, mas você não é da época do 1.6 lá da. Eu jogava 1.6, mas não em português, né, cara? E isso? Tinha, cara, tinha. Foi feito pro pessoal lá da favela, tá ligado? Ah, daí, da tipo, galera. Os caras se joga no mato que vai explodir. A gente já tem até um dublador já, vou chamar de dublador oficial, né? Personagem principal. No gameplay, do que o Max fez, se vocês baixarem realmente a demo aí. Essa demo eu já não aconselho tanto a baixar, porque ela já não faz. Ela já não representa mais o que é o Fobia hoje, né? Mas ainda tá disponível, a galera ainda pode baixar pra jogar. Ela tem uns bugzinhos chatos ali que a gente só corrigiu nessa outra versão, né? Que é a versão que a gente já tá mais polida aí. Mas já tem a dublagem, se vocês verem lá no vídeo ou no gameplay mesmo, já tem a dublagem do personagem. A gente tenta sempre colocar alguma não, tipo, coisas aleatórias e. Então, assim, a dublagem a gente já tá focando bastante, que seja em português, pô, a gente é aqui do Brasil, então precisa ter uma dublagem em português, né? Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Sim, maneiro. Isso é uma das coisas que a gente acha bem importante, ter uma dublagem em português, porque, pô, somos brasileiros, né? A gente precisa que o nosso público aqui precisa ter essa dublagem. E depois sim, focar em inglês. Oi? O jogo passa no Brasil também, ué? É, o jogo sim, se passa no Brasil. Lá da casa do Neri aí, cara. A Rússia B do mundo, né, cara? Brasil é Rússia B. Meu, sabe um cara que o amigo nosso aqui, cara, que tem uma voz boa pra dublar, seria o Eduardo, cara. Eu ia falar, cara, o Eduardo, né? Estamos, pode mandar, cara, mandar a gente. E ele é jornalista, velho, olha só. Não, vocês não têm ideia. Se vocês precisarem de uma segunda voz mais de boa, tem eu, né, cara? Mas daí... Outros personagens, mas o Eduardo, ele tem uma voz meio absurda, assim. Aí tem que ver o perfil do personagem e tal. Mas a gente troca figurinha e vai conversando, cara. Counter-terrorist win. Mas vamos falar de dinheiro. Do nada, né? Morei! Opa, onde? Cadê? Cara, o pessoal do estúdio Beta Games Group conseguiu levantar 60 mil reais. Mais 60 mil reais com o financiamento coletivo deles, né? Do jogo 171 aí, aquele cotado para o GTA brasileiro. Sim. Então, assim, com essa grana, eles vão conseguir fazer facilmente, porra, cara, nerizão, porra, aí não é foda, né? Não é facilmente, não seria a dificuldade dos caras, né? Enfim, desenvolver jogos não é fácil, mas com certeza eles vão conseguir dar continuidade. Pô, pra quem construiu o que eles construíram sem grana, de repente ganham 60 mil, com certeza eles vão conseguir dar continuidade e eu imagino que isso vai fazer com que o jogo vá sair. Inclusive, falando em dublagem e desenvolvimento de jogos, os caras anunciaram hoje que começaram as dublagens do jogo deles. Então, se você ou está esperando por notícia do jogo 171, aí uma notícia pra você. Agora, sobre o Fobia. Vocês pretendem lançar um campanha de financiamento coletivo. Qual é a expectativa? Quais são os gargalos que vocês acham que vocês vão resolver com isso? E o que esperar depois disso? É, na verdade, a campanha a gente vai fazer sim. Tem a intenção de fazer, de conseguir um bom valor pra gente continuar aí a progressão do jogo. Só que a gente é bem realista, um valor vai de 60, 70 mil, a gente sabe que não consegue concluir o jogo completo só com esse valor. A gente vai precisar de, na verdade, bem mais. É, não posso abrir valores assim exatamente, porque a gente vai abrir isso para investidores depois, mas digamos que vai, 60 mil reais, a gente não conseguiria concluir o Fobia no tempo que a gente está pensando, não. Então, a gente não vai só abrir para o Kickstarter, vai ser uma parte dessa grana, digamos assim, né? O Kickstarter, o crowdfunding, que eu nem sei se vai ser o Kickstarter mesmo, mas a intenção é conseguir investimento de empresários e assim por diante, pra gente conseguir entregar realmente alguma coisa numa qualidade, vou chamar de excepcional. Sim, entendi. Pô, vocês voam alto, céu é o limite, né? A gente tá tentando pegar uma coisa bem alta, a gente quer entregar uma qualidade que realmente nunca foi visto no mundo dos indies, tá? Deixa eu deixar isso bem claro, essa frase bem, bem limpa. Rapaz, vocês não estão dormindo, cara, não é possível. Eu sei que é até meio ambicioso, né, mas... Foi bem modesto, hein? Eu sei que é bem ambicioso aí, cara, a gente querer entregar isso, mas é isso que a gente... quer, cara. A gente não quer entregar um joguinho marromeno e já era, não. Então, sim. Se a gente tá fazendo, vamos fazer bem feito. Go então, big ou go home, né? Exatamente, cara. ou vai, cara. Não tem meio termo. Então a gente quer realmente fazer uma coisa com uma qualidade excepcional ali, que não seja visto, que não foi visto ainda no mundo dos indies ali, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente conhece os jogos que estão sendo desenvolvidos, a gente sabe a qualidade de cada um. Não tô criticando a qualidade de nenhum, tá? Todo mundo tá fazendo, mas a gente quer realmente que a galera entre no jogo e fale, pô, esse jogo aqui realmente é um jogo indie? Será que eu tô enganado? Não. Então, essa é a sensação que a gente quer ter quando o cara tá jogando, entendeu? Sim. Então, questão de valores, é difícil até comentar sobre isso, mas a gente precisa de uma quantia bem maior do que isso pra gente conseguir concluir aí. É compreensível, cara. O que for no financiamento coletivo vai ser uma parte que vai ajudar muito aí no processo. Sim, sim, vai ajudar bastante. Não é um valor que, peraí, com esse valor aí vamos parar todo mundo agora 8 horas por dia trabalhando nisso, larga o emprego, não tem como fazer isso. Porque qual que é a intenção hoje? É realmente... de desenvolvimento e falar assim, galera, agora 8 horas por dia, todo mundo vai trabalhar no projeto e acabou. E pagar essa equipe, entendeu? Claro, claro. Pra essa coisa, pra roda começar a girar de verdade, porque a roda hoje tá meio quadrada, né? Ela vai rodando e vai batendo. Tão polindo ali. Ela. Mas a gente de pouquinho em pouquinho vai polindo, né? Mas realmente, cara, essa visão de vocês, assim, é até mais, talvez... vai da característica de cada jogo, né? Se fosse um jogo que mirasse muito em aspectos culturais do Brasil, talvez abrir um financiamento coletivo no Brasil fosse uma ideia melhor. Mas, tratando-se do jogo de vocês, realmente, abrir lá fora, até pela desvalorização da moeda brasileira, vale muito a pena, né? Tipo, vocês arrecadarem dólar lá fora, que eu acho que é isso que vocês estão falando, né? Abrir no Quickstart lá fora e tal. E, pô, com certeza, se vocês conseguirem 20 mil dólares, já dá aí 80 mil reais, sabe? Então... É, realmente... e sem contar que, como eles disseram, eles estão em busca de outros meios também, de investidores. Eu imagino que vocês estão já entrando em contato com o publisher também. É, são outras formas de monetizar para conseguir grana, né? Porque isso, não dá para depender apenas do financiamento. Uhum. É, hoje a gente encara... O Fobia, na verdade, ele é um jogo bem pé no chão. A gente sabe o que pode entregar, o que não pode. Lógico que com dinheiro a gente promete e a gente vai entregar mais, né? Isso é bem óbvio. Mas a gente é bem pé no chão no sentido, cara, a gente tá fazendo um jogo de terror num ambiente fechado, onde tudo é mais controlável, digamos assim. A gente não quer fazer um negócio, vai, mundo aberto, com conexões, sei lá, um FPS online, com várias hosts conectados ali, onde tem um custo de servidor. E, cara, o céu é o limite, né? Sem contar que é muito mais complicado para fazer. Então a gente tá sempre focando ali, bem pé no chão, no que a gente quer entregar. A gente quer entregar um jogo com modo história muito bem estruturado, mas sempre focando no que é possível ser entregue. A gente não promete, foi o que eu falei, até hoje a gente não prometeu nada que não dava para cumprir, cara. E, por exemplo, ah, não, vamos criar aí servidor, vocês vão jogar online. Hoje eu falo para vocês, não tem modo online, cara, e nem tem intenção no primeiro momento de ter um modo online onde você vai jogar com seu amiguinho ou matar aí, o outro. Não vai ter modo Battle Royale, cara? Não vai ter menininha. Ah, só jogos se tiver menininha pulando de paraquedas de um ônibus. Com o seria rifle. Sensacional, cara. Seria sensacional você escolher a menininha do Fobia pra você jogar um Battle Royale. Não vai ter crossover com Vingadores, é isso mesmo? Pô, a Marvel... que as pessoas comprem o jogo de vocês. Ah, eu a Marvel não tá perdendo a oportunidade. A gente recebeu a proposta da Marvel, mas a gente recusou. Quem sabe na próxima. Quem sabe na próxima, cara. Mas então realmente, tá. É isso aí. É o famoso, então tá. Mas pode falar mais, cara. Não, era, na verdade era só a conclusão mesmo, era só isso. Tu ia falar, então tá, né? Mas eu falei primeiro. Maru, não tem alguma coisa pra falar? Eu acho que eu ouvi o Maru não falando alguma coisa. Não, cara. Na verdade, eu quero jogar o jogo, simplesmente. Eu quero ver o lance do piano. Pior ideia foi gravar esse broadcast aqui, porque agora eu tô aqui nessa expectativa de tipo, e aí? Podia ter gravado daqui 3 meses, né? Mas não. Bom, se vocês tiverem, se vocês quiserem, daqui 3 meses a gente faz outra, cara. Então sempre aí. Comentando a demo, né? Porque a demo tá. Eu tenho uma question aqui. One question. Seguinte, onde é que eu consigo o jogo? Tá na Steam. É verdade. Plataforma. É isso. Falou tudo. É que na verdade é assim, faz muito tempo que eu tô fora da internet, cara. Eu parei com o canal faz muito tempo, daí tipo. Aí eu tô meio que por fora de algumas coisas. Mas daí, tipo assim, o jogo de vocês é na Steam? Já, a demo? É, não. A demo hoje não tá, mas a gente já tá em vias de concluir lá os processos com a Steam já. Já tô fazendo a parte burocrática da coisa. Porque como a gente abriu em. Beleza, tá com tudo bonitinho, tem escritório, a gente fez toda a parte burocrática. Quando a gente foi descobrir que quanto mais burocrático você é, mais burocrático a Steam também é, aí demorou um pouco mais pra gente poder colocar na Steam. Qual é aquele lance lá, que eles tiraram jogos indie? Porque eu fiquei sabendo a notícia. Tiraram. Funciona como agora? Você pode abrir como pessoa física ou como pessoa jurídica. É muito mais fácil abrir como pessoa física, tá? Então, se um dia vocês quiserem colocar na Steam, como pessoa física é muito mais fácil. A gente descobriu isso depois. Como pessoa jurídica, você paga uma taxa de $100. E aí, só que você pode publicar o jogo e aí você começa todo o processo. Mas como é empresa, tem várias documentações que tem que ser enviadas, de imposto, de isso, de aquilo, abrir conta comercial. Então tem uma série de coisinhas que você tem que ir atrás para você poder conseguir como pessoa jurídica, né? Então, por isso que até agora o jogo não tá, porque eu ainda tô resolvendo essa parte jurídica da coisa. Mas então... E aí, vai vir para PC e outras PS4, PS5? Neste primeiro momento, a gente pode falar que o jogo vai sair para Steam e para Epic Games, que é o jogo na Unreal 4, né? Unreal Engine 4, né? Então, a probabilidade de estar na Unreal ali é quase certeza, né? Ah, mas... pois é. E pode pintar uma premiação deles, quem sabe, uma parada assim, quem no sentido sabe, da parte sim. deles, né? Uma exclusividade rola? Olha aí! Não recebemos ainda! Louco, uma velho! Grana, ouvi dizer. Pode falar que a gente já começou os trâmites com a Microsoft, então já tá mais encaminhado, digamos, da Microsoft. Com a Sony é mais chato, então tá um processo um pouco mais retardado. Mas a intenção é lançar primeiro pra PC e depois, se possível, né, a gente lançar pras plataformas aí. Ô, mas fala com a Epic, cara. Não, a gente tem um contato de pessoas lá, a gente já tá meio que conversando, né? Vamos ver. Os caras já estão voltando aí. Quem sabe, né? Quem sabe? Isso é o limite, né? O que que o Marlon falou? Faz versão pra celular, todo mundo me pede isso, cara. Joga a versão no celular. aquela hora que eu falei pra vocês que o pessoal não pede coisa absurda pra gente, mentira. Eles pedem versão do Fobia pra celular, cara. Ai, cara, o mobile precisa morrer. Isso, a gente recebe bastante, cara. Porque, faz o Fobia pra celular. Faz o Fobia pra celular. Você tá ligado que o dinheiro do mercado de games hoje tá no mercado mobile, cara. Não tá eu no... Eu sei. É gigantesco o mercado. Só que, eu brinquei com o Marquinho, né? Pô, a gente quer trilhar o caminho mais difícil, né, cara? Assim, a gente podia lançar um joguinho pra celular que era muito mais fácil, né? Mas não, vamos fazer um jogo pra console. Tô prevendo Fobia 2, The Mobile Version. Né? Caralho. Mobile Edition. A menininha com celular. Ó, uma coisa a gente não descarta, a gente ter um jogo no universo do Fobia pra mobile, lógico, com as limitações, mas um jogo pensado para ser para celular, né? Então isso a gente não descarta. Olha. Mas a trilogia Fobia, digamos assim, ela vai ser concluída. É, pelo menos esperamos que seja concluída aí, né? É, mas que tenha... Pode ser que a gente lance sim um joguinho pra celular que esteja no universo Fobia, já que a gente falou que o universo tá tão abrangente assim, né? Um spin-off e tal, né? É, tem ali no jogo de vocês tem um celularzinho que eu vi, né? Que o cara mexe. De repente pôr um jogo dentro do jogo, tipo GTA, sabe? Que faz aquele lance de se não fliperama e jogar. Sim, sim. É, uns mini... Como que eles chamam? Minigame, né? Eles chamam minigames. Isso. Acredito que vai ter sim no final do Fobia aí, alguns minigames no celularzinho do cara. Ah, eu gostei daquele ícone de vocês do Silver Shadow, né, do YouTube que tem. Aquilo foi um easter egg não autorizado, então você não viu aquilo, tá? Ah, não? Aquilo não existe. Que mandaram embora funcionário já? Aquilo não existe. O chinês. Ninguém percebeu o BB-8 também rolando ali no... Cara, tô sentindo que esse chinês existe, velho. Tô sentindo que ele tá... Eu acho que eu ouvi alguém na ligação. Fica quieto, Hong Juan. Não é o plot twist, não é um cachorro, galera. Não é um cachorro. Ele tá tossindo do coronavírus. Código Morse, socorro, tá ligado? O código Morse é uma coisa que a gente usa bastante, aí vocês já perceberam aí já, né? Gostamos de código Morse. Olha. Galera, a gente não pode encerrar o programa sem fazer a dica da semana, tá? Foi um quadro criado aí que a gente tem que cumprir. Então a gente explica melhor daqui a pouquinho. Dica da semana! Então, okay. pros convidados que não conhecem a dica da semana, é o quadro em que a gente dá uma dica da semana. Uau! Caraca, cara, que explicativo! Esse puzzle foi realmente nível excepcional, cara. Só que o que acontece no quadro Dica da Semana? Acontece assim, um silêncio absurdo, que é o tempo nele pensar qual vai ser a dica da semana. Porque e antes disso, eu faço ainda o quê? Uma rodada de sugestão. O que você sugere de dica da semana, Matheus? Tem alguma ideia? Então, eu sou o primeiro a dar a dica da semana, no caso? Não, cara, dá uma ideia de dica da semana aí. Eu ia sugerir o clássico, cada um indica um jogo de terror, mas daí eu acho que a gente já fez isso. Então, se pá... Ah, sim. O que jogar enquanto espera... Jogar ou assistir enquanto espera a Fobia, vai. Enquanto espera a Fobia é uma ótima dica. Porque tem as séries da Netflix, tem filmes... Temos os caras que fazem Fobia que tem as referências certas, tá ligado? Olha aí. Xabau. A gente não pode contar quais são as referências reais do Fobia aí. Tudo bem, referência de gameplay a gente pode até falar. Agora, a referência de história é se a gente falar um spoiler gigantesco, cara. Nossa, mas vocês copiaram o plot inteiro, velho. Não, na verdade, assim, se a gente falar quais foram as referências na história, digamos assim, vocês vão já matar muita coisa que não pode ser matada. Ah... Meu Deus. Tá bom, você falou isso mesmo pra acabar com a gente, né? Mas não, é diz, diz aí. Mais ainda? Não tem nada a ver com o terror. Marunão! Oi! Essas referências são essas. Fecha aí as abas do navegador que tá, sei que tu tá com. E me dá uma dica da semana, cara, que é o seguinte: o que jogar ou assistir ou consumir, pode ser leitura também, sei que tu tá estudando, enquanto não chega o jogo Fobia. Eu pra eu indicar, ó, eu vou indicar então pro pessoal do Fobia assistir o meu vídeo detonado 100% Silent Hill 1, onde eu fiz o rank perfeito, cara. Ah, aí sim. Show de bola. Rank perfeito. Rank perfeito. Mostrando todos os mapas que eu... Ó, eu trabalho, cara, com essas lentes de vídeo. Eu restaurei os mapas do Silent Hill 1, cara. Fiz um Photoshop, eu restaurei eles pra mostrar no vídeo. Nossa, velho. Ô, Marquinho, pra galera aqui, ó, que eles foram bem legais com a gente vai liberar aquele videozinho lá de 3 minutos lá. Eita, videozinho de 3 minutos. Ó, só não pode... Ó, já deixo bem claro aí que não pode divulgar ele ainda, tá? Ah, então, dá pra usar pra vocês. Meu, essa, a galera que tá escutando, meu, cara. Nossa. Não, a gente vai liberar, e vai ser bem em breve, na verdade, vocês vão ter ali, vai, uma ou duas semanas ali de antecipação. Antecipação, beleza, aí é tranquilo. Tem uns detalhezinhos que a gente ainda tá arrumando. Sabemos como é, sabemos como é. Tá, o Marlon já deu a dica dele, que foi uma das mais geniais já escutadas aqui, mas agora, Matheusão. Cara, minha dica... Vamos deixar os caras do Fobia por último. Como vocês sabem, eu não sou muito entusiasta do terror, mas tem um jogo que eu amo, que é Resident Evil 2 Remake. Ah, cara, mas... Cara, terminei recentemente. Que quando saiu essa desgraça do jogo, eu e o Felipe viramos noite jogando quase. Te convidamos e tu fazia careta, do tipo, cara, mas é terror. E a gente pirando, a gente ia lá pra fora conversar... Como esse cara, vai se fuder, na moral. Pois é, e aí saiu o trailer do Resident Evil 3, que eu joguei na minha infância. Caraca, cara, como eu te odeio. E aí eu peguei e fiquei tipo, caralho, pra eu jogar isso aí, eu vou ter que jogar o Resident Evil 2. Mas se eu falasse no final, se eu falasse no final do trailer do Resident Evil 3 assim, aparecesse o Neri lá falando, Matheus, jogue Resident Evil 2, porque o 3 vai chegar, o Matheus... Aham. Tá. Já bom. Tava tudo planejado, cara. Tudo indicava que o trailer chegava, mas eu precisava ver o trailer. Eu precisava ver a protagonista ali, o Carlos, cara. Carlão ali, ó, renovado. Você sabe que esse Carlos aí, ele joga assim, ó, referência latino-americana. Ele não tem nacionalidade, cara. Ele é só tipo, é latino. O cara não tem nacionalidade. Ele não sabe se ele é brasileiro, não sabe se ele... É brasileiro, né, cara? Vamos fingir na dúvida, que é brasileiro, cara. É Carlos... Igual... Carlos, qual é o nome do cara? É Carlos? Carlos Oliveira. Carlos Oliveira. É brasileiro. Grande, Carlos. Português, mas ainda... É BR, tá certo. Mas aqui... Mas, tá, sério, Resident Evil 2 é um jogo muito legal, tanto no gameplay quanto a história, eu achei muito bom. Você pode revidar, você mata os zumbis, eles são muito difíceis de matar, às vezes. E tem o Mr. X também, que é um negócio, assim, genial, eu achei. Eu me caguei quando encontrei ele pela primeira vez, foi muito horrível. Meu Deus, nunca vou esquecer essa experiência. E tem todo o lance também do inventário, né, velho? Porque apesar de você poder atirar, você tem que guardar bala, você tem que fazer um gerenciamento ali. Cara, e toda o inventário parte do Resident Evil é um show à parte, né? Uhum. Eu particularmente, não sei, eu ainda não encontrei muita gente que gosta de Resident Evil 7. Até tô nos grupos do Facebook, mas pessoas, amigos, pessoalmente, eu não conheço a galera. Mas eu sou fãzaço do Resident Evil 7. Eu adoro, hein? Eu adoro. Nossa, mano. Eu acho o menu perfeito. Enfim, é muito da estética dos outros Resident Evil, só que é a primeira pessoa. Mas eu adoro o jogo. E, enfim, é isso aí. Só queria falar do Resident Evil 7. E essa é a minha dica. Joga Resident Evil 7 enquanto espera por Fobia. Agora, Thiago e Marco. Vai um dos dois, né? Vou começar aqui, porque vai que o Thiago tem a mesma ideia que eu, então já falei primeiro. Rapaz. Então antes de sair Fobia... É eu e o Neri aqui, normal. É ele, Resident Evil 3. Cada um fala um Resident Evil. Não. Antes de jogar o Fobia aí, minha dica é, entra no site do Fobia e desvenda os puzzles do Fobia no site. Pronto. Olá. Dá pra desvendar, hein? Dá pra... Já começou o Fobia e a galera não tá ligada, não, né? Tá ligado. Tá dormindo. Você já tá, Fobia já tá entre nós aí. Só... Hideo Kojima falou a seguinte frase, ó. Você já tá jogando Death Stranding antes de jogar Death Stranding. A gente nunca descobriu que, por que quem falou isso. Ninguém entendeu até agora, né? A gente nunca descobriu. Talvez verdade. Ele saiba porque ele falou isso, tá ligado? Pô, o Fobia é que... dá, você vai lá e resolve os puzzles, cara. Porque ninguém terminou Death Stranding ainda, tá ligado? A galera ainda tá jogando. Bom, a dica que eu posso dar agora, já que o Marquinho deu a dica que eu ia dar, que draga. Isso acontece diretaço, cara. Então eu vou falar pra vocês jogar um jogo que eu tô jogando bastante, que é o Red Dead, que pra mim não é de terror, mas é pra mim um dos melhores jogos já feitos até hoje, cara. Red Dead Redemption 2 é um jogo que me surpreendeu. Oi? Tu não terminou o jogo? Não terminei ainda, é que eu fico mesclando aí no modo história e o modo online, que eu achei bem legal. Então, eu não consigo. Ah, online são secundárias também, né? Fico olhando o pasto, as paradas, tô ligado como é que é. Cara, então é um jogo que, como um quesito de história. Como gameplay, como história, mas a história do jogo é sensacional. O personagem que é apresentado é sensacional. Então é um jogo que eu indico pra todo mundo, na verdade, né? É uma obra de arte, né? É isso aí. Mas, meu, você tá ligado que agora você me deu uma moeda de barganha bem pesada, né? Que eu posso, assim, cara, então... Posso estragar o teu gameplay do Red Dead e o teu final aí, se tu não me revelar o final do Fobia. Não querendo ser babaca, Marcos. Deixa eu sair da sala. Não, jamais faria isso. Não, falou, não terminei, cara. Tô quase terminando, mas não terminei ainda. Quase, tô no finalzinho do jogo. Tá bom, cara. Beleza. E aí? Quem é o próximo? É o último? Acho que já foi o Maruron? Não, Maruron não, já foi. De que é o fantasma que tá gravando com a gente, pô. Ô, louco, velho. Não fala uma coisa. Vulgo Garspazinha. Olha. Então tá, galera, esse foi o pessoal do Fobia, que é do estúdio, que eu sempre esqueço o nome. Pulsatrix Studios. Pulsatrix Studios. É um nome estilo, hein, cara? Puta merda. E todo mundo pensa que é americano, né? Mas não, na verdade... Essa ideia, hein? Não é, cara. É uma coruja. É um nome científico de coruja. Que maneiro. É o nome científico de uma coruja? É, Pulsatrix. Vocês podem pesquisar depois aí que vocês vão ver. Ela tem até uma marca característica bem legal. Fobia também é conhecimento. Opa, então tá, galera, acesse o site lá do Fobia, tem muita coisa, que é fobiaojogo.com, e boa sorte explorando lá os puzzles do site. O jogo começa antes do jogo. Você já está jogando Fobia antes. Ai, cara, vou sonhar com isso. Então tá, galera, falou. Fala. É isso mesmo, você já está jogando Fobia antes de jogar Fobia. Deu Kojima aí, ó, fazendo escola. Show de bola, galera. A gente fala. Sentido, felizmente. Acabou? Acabou. Cara, sabe o que foi engraçado? Você falou acabou bem na hora que a música, tipo... É o time, né, velho? Tenho um sexto sentido pra isso.